Foi um sonho, minha gente. Melquisedeque nos instrumentais. Salve! Milhares de tom carrega no pique de papalégua. Milhares de tom carrega no pique de papalégua. Meu comando tá na mata com metáforas e sátiras. Tige nas mentes tactas, bolando várias táticas. Prática, mandamento absorvido da rua. Adquiro sabedoria do sábio de mente pura. O rap é um vício e mata louco de overdose. Vasco Rov oferece uma dose da overdose. Se AIDS soubesse, ficaria frustrado ao saber que o que tem feito hoje já foi superado. Ponto fraco, que a ciência ainda não explica os traços. Procura um defeito na eterna Mona Lisa. Nas pinturas, nas culturas, nas molduras, nas loucuras. Tirar a cor das flores, clonar o brilho da lua. Eu vejo a luz no fim do túnel mantida pela melodia. O riacho de palavras já. Rima cristalina, purifiquei minha mente. Plantei a semente na mente. Vejo muitos cantar, poucos mostrar o que sente. É que me fortalece, sou inspirado em Eldor Beth, Romero e Donizete. Meu fete, seu fete. Minhas palavras são obesas. Sem regime pra nego velho, taca pulga, traidorei. O meu rascunho e seu amar. Sem folha de papel amasso. Meu retrato falado, todo cuidado no que faço. Tipo Robin Hood, grande mundo proibido. Tudo que eu consegui vai ser música, eu sou oprimido. Tiro o rap da camisa, coloco no coração. Hoje cheguei à conclusão, os dois por dois não foi em vão. Rap se torna bom, quando sua mãe lê sua letra. Não é porque seu filho, é porque as paradas tá bem feitas. E a rede dando espinhos, marca de rima eu vi. Pude ver máscara cair, Mr. MC, DMC. Guerreiro sátiro satisfeito com o que te satisfaz. Deixa nos ouvir com gosto de quero mais. E o canibal tá na matar e busca do vale cantado. Quando a máscara cair, o feitiço vai ser quebrado. Trago pote de rima, o caderno é a tralha. Pro vagabundo chapar, baseado em metáfora. Ei, ei, metáfora. Ei, metáfora. Acho que tô. Não, eles querem saber se tu são fruto para inspiração pro som. Pra mim tá bom, fizeram, tá escutando. Acho que tão, não, sim. Acho que tão, acho que tão. Acho que não, acho que não. Acho que sim. Sabe lá nos aspectos. Tá bom, tá bom. Satisfação, nego. Milhares de flow carrega no pique de papalégua. Verso me diverte, enriquece, satisfaz. Eu quero sempre mais, e melhor que rima mais. Casa muito engraçada. Não tinha rap, não tinha nada. Ninguém podia rimar ali. Não tinha espaço pros MCs. Nos grafiteiros só tinha sede. Mesmo os grafiteiros tô na parede. Cadê os b-boy? Não tá ali. Colabora, roda muito. Pra ser DJ tinha critérios. Toca som boa de nível. Pra ser de tinha o critério, toca som bobo de nível 1.